esses sucessos aqui do grupo do passado. É, igual lembra a infância, né, Gustavo? Essa daí, ó. É uma nostalgia. É pra dançar agarradinho assim, ó. E amor que vai, é saudade que vem. E quando conheci você, eu logo me apaixonei. Só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto, pois sozinho eu vou chorar. Quero te dançar agarradinha assim, ó. Olha essa história aí. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Por que, Gustavo? E pois sozinho eu vou sofrer. Uou, uou, baby, vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar. Gustavo, não importa o tempo que passar, eu voltarei. Quando o amor é pra valer, ele vence. Essa é a dupla dinâmica do Brega, cantando os sucessos da música paraense, falando de amor, pra tocar fundo no coração dessa galera.